passamos a apresentar a partir desse momento. Conversa Semanal. Produção, edição, gravação e apresentação, J. Salvador. Amigos, meus cumprimentos, eu sou o J. Salvador para a 20ª edição da Conversa Semanal. Espero que a semana de vocês tenha sido boa, que tudo aquilo que vocês quiseram tenha sido realizado e que esta semana seja melhor que a semana anterior. Este programa é produzido aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil, por mim, J. Salvador, que deseja que todos sejam muito bem-vindos a essa conversa semanal. Antes de começar com os meus comentários propriamente dito, quero agradecer ao retorno que tive desta conversa semanal. O pessoal, em geral, gostou muito da minha seleção musical. Quero dizer a todos o que a maioria que ouve e que já está acostumada desde o Radio Talk já sabe. Rodo nos meus espaços exclusivamente as músicas da minha preferência. Fico feliz em saber que o meu gosto musical coincide com o de muita gente. Indo agora de rijo para os meus comentários, vejam só que coisa interessante. Casal é, na verdade, um trio. Me explico. Duas mulheres e um homem registram no papel a relação que tinham depois de 3 anos vivendo sob o mesmo teto. Isto significa dizer que eles foram a um cartório cujo tabelião os aceitou receber para registrar o casamento sob as mesmas regras de um casamento normal. Neste caso, no entanto, é um trio. São duas mulheres e um homem, como já foi dito. Não vejo isso como uma coisa escandalosa, porque eles deixaram de hipocrisia. Esse homem, certamente, teria a outra como amante. Se ele tem condições de sustentar as duas mulheres, pois que viva harmonicamente com elas. Este caso inusitado aconteceu na cidade de Tupã, a mais ou menos 450 quilômetros da capital. Esse casamento se deu agora, em maio de 2012, mas foi recentemente publicado apenas após o lançamento desses dados no Diário Oficial. O documento, uma espécie de contrato, foi feito no cartório da cidade pela tabeliã Cláudia Domingues. Segundo a Cláudia, a tabeliã, essa escritura de casamento pode ser a primeira que trata de uniões poliafetivas. Antes desse acordo com a tabeliã Cláudia Domingues, o grupo diferente procurou outros profissionais da cidade. E esses profissionais não quiseram assumir o risco de registrar em asta pública essa união. A tabeliã Cláudia Domingues, depois de analisar criteriosamente o caso, achou que não haveria problema algum em que se estabelecesse essa tal escritura, na qual o grupo matrimonial era constituído de 3 pessoas. Duas mulheres e um homem. Depois disso, vou rodar para vocês

por roubo e vazamento de segredos de Estado. Segundo a notícia, além de vazamentos, ouro e dinheiro, o Vaticano resolveu levar a júri popular o mordomo Paolo Gabriele, acusado de vazar informações confidenciais sobre o Papa Bento XVI. Agora lhes pergunto, que tantas e que tais informações confidenciais esse Paolo Gabriele entregou ao inimigo sobre Bento XVI? Convém lembrar que Bento XVI era o supremo poderoso do escritório do Santo Ofício. O Santo Ofício lá na Igreja Católica é aquele que decide, manda e desmanda sobre o que pode se publicar ou não para as ovelhinhas. Não é? E as ovelhinhas então leem tudo aquilo que o Santo Ofício permite que leiam. Que maravilha, não? E viva as ovelhinhas que engordam o cofre do Vaticano. O Paolo Gabriele, segundo especulações, teria furtado um cheque de 100 mil euros. Será que foi doado por quem esse cheque de 100 mil euros ou de quem era? E também, ele roubou, segundo o que se diz, uma pepita de ouro que o Papa ganhou de presente. Ó, eu também quero ser Papa. Ah, eu também quero ser Papa. Eu preciso de uma pepita de ouro. De acordo com o relatório final da investigação, o mordomo também subtraiu da biblioteca particular do Papa uma obra da Eneida. A Eneida, como sabem, foi escrita pelo poeta romano Virgílio. Sim, porque o Papa, além de ser o pastor das ovelhinhas, ele precisa ser culto. Afinal de contas, Papa estúpido não cabe no Vaticano. Ele precisa saber oratória também. Afinal, ele precisa convencer as ovelhinhas a entregarem seu surrado dinheirinho para o cofre do Senhor. O mordomo foi detido em 20 de maio e cumpre prisão domiciliar até o presente momento. Com toda a sinceridade, bem feito pelo fato dele ter roubado do Papa. Afinal de contas, por muita lábia e muita persuasão, tanto a Igreja Católica quanto qualquer outra igreja subrepticiamente rouba dos fiéis. Assim, ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão, ou não é? E para homenagear Paolo Gabriele, pobrezinho, eu vou rodar com o argentino Tony Ronald, Help, Get Me Some Help, no popular. Por favor, alguém me ajude. E já volto com esta conversa semanal um pouco agropecuária. Wonderful days belong to the best. I don't know where I stand, what I'm to do. Try to forget and I found someone new. So I prayed on my knees to heaven above. Send me somebody please, someone to love. Let them into my story, give me your hand. Don't let me down with a heart to mend. I'm screaming like hell but no. Nobody hears me. Help, get me some help. Tonight I need someone to stay by my side. Help, get me some. life was alright. Sit here and wonder where they could be. I'm all alone, I'm feeling tight. No one on earth seems to care about me. Try to join everyone I've known on the phone. Wish they light up my world when sunshine is gone. Go off, ring every bell and knock on each door. No one but me in this place anymore. I'm screaming like hell, but nobody hears me, nobody hears me. Amigos, estamos de volta para esta conversa semanal depois de ouvirmos o Tony Ronald e a música Help, Get Me Some Help. É. Mas vocês já ouviram falar em algum massacre que seja tido como o Massacre Abençoado? Pois meu amigo de longa data, o Dr. Jonas Lucas Roberto, que foi um dos pioneiros na programação de computadores em Porto Alegre, dentre os cegos, me mandou um artigo do economista Carlos Melo, que é ateu declarado, e nesse artigo se fala exatamente sobre o que aconteceu em 24 de agosto de 24 de agosto de 1572. O artigo do Carlos Melo, esse economista porto-alegrense, é A Noite de São Bartolomeu, o Massacre Abençoado. Fato: mais de 3 mil protestantes foram assassinados pelos católicos numa só noite. Esses assassinatos continuaram por meses, resultando na morte de 70 a 100 mil pessoas no total. No século XVI, quem comandava de fato a França não era o rei, mas a Igreja Católica, que estava totalmente infiltrada na nobreza. Não existia Estado laico naquela época. A reforma protestante era olhada com desconfiança pela monarquia francesa, que temia a diminuição do poder na mão dos nobres. Ocorre que a reforma era uma contestação ao exagerado poder da Igreja Romana, que roubava tudo o que podia do populacho. O aparecimento de um movimento que fizesse qualquer contestação era visto como inaceitável para os católicos franceses, que deviam ser mais ou menos uns 90% da população. Como religiões nunca foram bons exemplos de convivência e tolerância, os católicos e protestantes sempre estavam se matando por qualquer coisa. O sonho de qualquer religião é acabar com a concorrência, já que acha que a sua é a única verdadeira. Esta chance apareceu para os católicos e não foi desperdiçada. A França era governada por um rei de 22 anos, Carlos IX, um grande incompetente, que não conseguiu resolver os conflitos religiosos e era dominado pela mãe, Catarina de Médicis, que era quem governava de fato. Para amenizar os conflitos religiosos, a Casa Real Francesa, comandada pela Rainha Mãe Catarina, fez um pacto de não agressão com os protestantes, que eram da linha calvinista, huguenotes. Neste pacote de boas intenções, botou um conselheiro calvinista, o almirante Coligny, que passou a ser então o conselheiro real para o filho Carlos IX. Além disso, ela ofereceu à irmã de Carlos IX, Margot, num casamento arranjado com o protestante Henrique de Navarra. Os nobres católicos franceses observavam esse casamento com muita desconfiança. Este casamento foi realizado na Catedral de Notre-Dame. Poucos dias depois do casamento, a rainha e alguns conselheiros tramam um atentado contra o conselheiro Coligny. O atentado falha. O almirante fica apenas um pouco ferido. Este atentado abala a frágil trégua combinada. Os católicos espertamente espalham boatos de que os huguenotes estariam planejando se vingar do atentado, e o rei, que antes fica ao lado do conselheiro, o almirante Coligny, resolve usar seu amor cristão, ordenando assim a execução do conselheiro. Depois dessa execução, o incompetente Carlos IX resolveu fazer um trabalho completo, completíssimo. No amanhecer do dia 24 de agosto de 1572, manda Henrique de Navarra interromper a lua de mel, dando ao Henrique o que os religiosos costumam compadecidamente chamar de, livre-arbítrio, ou seja, escolher entre abjurar o protestantismo ou ser atravessado por uma espada. Não é difícil saber o que Navarra escolheu. Fora da sala deste encontro, querendo mostrar que não estava para brincadeira, os amigos de Henrique de Navarra são desarmados e todos passados na ponta da espada pelos amigos do rei. Não preciso ir mais longe, vocês não acham? Eu fui batizado com 13 anos de idade. Estudava no colégio interno aqui em Porto Alegre, Instituto Santa Luzia. Então, depois de uma certa época, assim que eu cheguei no colégio, as irmãs começaram a delicadamente fazer pressão para que eu me batizasse. Acharam até um padrinho rico para mim, o Dr. Ivan Flávio Ruschel, cirurgião dentista. Era a coisa mais comovente, eu, menino pobre, indo visitar o consultório do Dr. Ivan, lá no colégio, quando ele vinha no sábado de manhã, para ver se ganhava um dinheirinho a fim de poder gastar no bar. Pois é, fui batizado, tendo como padrinho esse senhor, o Dr. Ivan Flávio Ruschel. Me lembro até hoje do gosto do sal e da água benta na fronte. Pois é, os católicos têm essa santa mania de quererem pensar que a gente é obrigado a entrar na religião deles. Por quê? E por que será? Se a religião católica é, como todos sabem, uma criação do rei Constantino para satisfazer algumas vaidades pessoais. E justamente por isso, sempre foi considerada como a grande prostituta. Pois é. E aí estamos, né? E viva o Papa! Mas porque nem tudo é tristeza nesse mundo, vamos recordar uma música do Caetano Veloso. E esta é Atrás do Trio Elétrico. Depois dela, e depois do próximo comentário, vem mais uma do Caetano Veloso, também lindíssima. Eu já volto com essa conversa semanal extremamente anticatólica e anticlerical. Quem não gostar, não ouça. Até já. Trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio dia. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu por na Bahia, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio de, no meio dia. Quero morrer já. O som é seu, o sol é meu, quero viver lá. Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio de, no meio dia. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. O som é seu, o som é meu, quero viver lá. Quem quer saber se o diabo nasceu foi na Bahia, foi na Bahia. O trio elétrico só rompeu no meio de, no meio dia. Esta é a conversa semanal. E eu, vocês já sabem quem sou. Esse escrachado, o tal de J. Salvador. Olha, depois, esse pessoal que cultiva religiões não quer que a gente faça gozação. Depois, essa gente não quer que a gente achincalhe as religiões. Mas, francamente, até e-mails eu já recebi falando sobre isso. Vocês hão de recordar, e contei, eu conheci um senhor no Rio de Janeiro, procurador federal, que tem 13 igrejas no Brasil, mais umas 4 ou 5 nos Estados Unidos. Não vou dizer quem é ele, porque pode ser que alguém o conheça, e aí fica extremamente constrangedor. Eu imagino que os dízimos e as ofertas devem estar muito em baixa nas igrejas, por causa da situação econômica mundial. Deve ser isso o que justifica a nova ação da Igreja Universal. Agora, ela recebe doações também através do Facebook. Que interessante. É, agora é possível fazer ciberdoações. Ou, se vocês quiserem esnobar os outros, aqueles que falam em inglês, podem dizer cyber donation. Que tal, hein? Agora, os doadores em potencial podem doar para a Igreja Universal de duas formas. Uma, pelo cartão de crédito Visa da Igreja. E a outra, pelo Facebook. Podem doar para a Igreja, podem doar para os auxiliares do Bispo Macedo. E isto faz com que a Igreja Universal não precise tanto de publicidade para manter a Rede Record. E, aliás, de acordo com a declaração de imposto de renda do bispo, a Igreja Universal não é a dona da Rede Record. Os donos são ele, Edir Macedo, e a esposa Esther. Pois é. Tudo isso em nome de Jesus. Eu sei que estou falando muito sobre religiões neste programa, mas o assunto é momentoso e não há o que se possa fazer. Tanto a Igreja Católica quanto as igrejas pentecostais deveriam ser um pouco mais sérias. Ninguém pode se queixar de mim porque eu falo tanto da religião católica quanto das religiões pentecostais, porque a absoluta maioria é falcatrua. Reitero, tudo em nome de Jesus. Para finalizar, quando eu ainda morava lá em Porto Alegre, antes de conhecer a Lígia, minha ex-companheira era membro da Igreja Universal e eu a acompanhava. Afinal, quem não quer agradar a esposa ou a companheira? E foi lá que eu vi que tem, como é que é? A sessão do descarrego, a corrente dos 70, a corrente do empresário. Anunciaram um dia um telefone da Igreja Universal em Londres. E eu, muito do curioso, disquei lá 0044, que é o de Londres e de parte da área metropolitana. E alguém lá na Igreja Universal disse hello. Olá. Aí eu fiquei assim pensando, pois é, tem até hello na Igreja Universal Internacional. Depois dessa baboseira toda, vou rodar para vocês do Caetano Veloso, e que foi também gravado pela Gal Costa, London. Daqui a pouco volto com essa conversa semanal. I'm walking round and round, nowhere to go. I'm lonely, London's lovely so. I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. I know no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn pass by me. And people hurry on so peacefully. a group approaches a policeman. He seems so pleased to please them. It's good at least to live, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday, years, and I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. But my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking. Eu sou o Jota Salvador e esta é a conversa semanal. As inovações acontecem de uma forma que nós não temos como frear. Imaginem vocês que uma empresa indiana promete fazer com que as mulheres se tornem virgens novamente. E justamente por isso, essa empresa lançou um creme chamado 18 Again, 18 anos novamente. Na verdade, esse creme não retorna à virgindade à mulher. Segundo o proprietário da empresa, o creme faz com que a mulher tenha sensações de uma virgem. O nome da empresa? Ultratech. Segundo a propaganda, o produto oferece poder às mulheres. Os críticos, no entanto, dizem que o tal do creme das virgens faz exatamente o contrário. O comercial veiculado na televisão mostra uma indiana dançando usando um vestido característico do país. Nesse comercial, ela está cantando e dançando exatamente como se estivesse num filme de Hollywood. Aí então ela diz no comercial: me sinto como uma virgem. No comercial, os sogros, chocados, a observam dançando. Ainda no comercial, o marido da mulher com a virgindade supostamente retornada junta-se a ela dançando. A voz dela retorna e diz: Sinto-me como se fosse a primeiríssima vez. A sogra faz cara de nojo. No final do comercial, no entanto, ela aprova a compra do creme de parte do marido. A Ultratec, baseada em Bombaim, diz que este produto é o primeiro do gênero em toda a Índia. É claro que produtos semelhantes existem em outros países, como os Estados Unidos. Mas, na Índia, este é o primeiro produto. Rishi Bhatia, proprietário da Ultratec, afirma que o creme, que custa em média 44 dólares, contém ingredientes naturais, tais como pó de ouro, aloe vera, amêndoa e romã. E acima de tudo, foi clinicamente testado. Rishi Bhatia diz que é um produto único e revolucionário. Segundo ele, o produto aumenta a autoconfiança de uma mulher. Gente, se essa moda pega, olha, se essa moda pega, a coisa vai longe. Há muitas mulheres que procuram ginecologistas lá na Índia, querendo saber como é que elas fazem para que os futuros maridos não saibam que elas já fizeram sexo antes do casamento. Há uma verdadeira contradição entre a cultura tradicional e a rebeldia da juventude. Então, em homenagem ao Dr. Rishi Bhatia e o seu creme de virgindade, vou rodar com Javan, Alegre Menina. E já volto com essa conversa semanal muito profilática. O que fizeste, sultã, de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel, e a chame de rainha, e a chame de rainha. O que fizeste, sultão, de mim, alegre menina? Desejava campina, colher as flores do mato. Só desejava um espelho de vidro pra se mirar. Só desejava do sol, calor para bem viver. Só desejava o luar de prata pra repousar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. No baile real levei a tua alegre menina, vestida de realeza, com princesas conversou, com doutores praticou, dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Esta é a nossa conversa semanal. Vamos falar agora sobre inteligência biológica, a maneira pelo qual o corpo humano tem se mostrado satisfatoriamente positivo no que diz respeito a evoluções tecnológicas, tem sido descrita pelos cientistas como inteligência biológica. Isso acontece porque é notável o fato de o corpo humano reagir bem a substâncias e elementos estranhos que são implantados. Esses procedimentos são tão bem sucedidos que os elementos implantados até parece que fazem parte ou sempre fizeram parte do corpo humano. Os implantes de titânio na odontologia, que faz parte da família dos metais, revolucionaram os tratamentos dentários. Os polímeros, usados há algum tempo para encapsular diversos medicamentos, são aceitos pelo nosso corpo sem nenhuma rejeição ou efeito colateral. Mas esses exemplos e esses materiais já soam tanto prosaicos se comparados com a ambição de um time de várias universidades coordenados pelo Instituto de Física de São Carlos, aqui em São Paulo, Brasil, porque eles pretendem implantar um chip no cérebro que seja capaz de enviar sinais do córtex cerebral para um dispositivo fora do corpo, abrindo a possibilidade de devolver os movimentos a membros que estiveram há muitos anos inativos. Interface neural implantável. Já são comuns os experimentos de equipamentos controlados com o poder da mente. Próteses robotizadas e cadeiras de rodas são alguns dos exemplos. A leitura dos pensamentos para detectar a intenção do usuário e acionar o equipamento é feita por meio de chips neurais ou sensores eletromagnéticos. Esses sensores são implantados normalmente num capacete. Estes não são, no entanto, tão precisos, mas os implantes neurais são muito invasivos. A ideia dos pesquisadores brasileiros é manter a precisão dos chips neurais, mas eliminar qualquer necessidade de conexão física entre o chip e o equipamento receptor do sinal. Então, os sensores neurais seriam sensores wireless, capazes de transmitir, sem ajuda de fio algum, sinais para um equipamento remoto. Assim, esses chips neurais poderiam ler diretamente os impulsos nos neurônios e transmitir com exatidão as ordens ao equipamento externo. A experiência não foi feita ainda em seres humanos, mas o nível de rejeição em células é muito pequeno. E depois, não tem como fazer uma cirurgia cerebral a cada 5 anos, porque a cada vez que é feita uma cirurgia deste porte, células importantes são mortas. E não é possível arriscar. Interessante, não? Vamos ouvir agora com a orquestra de Barry White, que é Love Unlimited Orchestra. I'm so glad that I'm a woman. E esta conversa semanal já volta. Esta conversa semanal está chegando ao fim. Peço desculpas a vocês, eu andei cometendo algumas tropelias gramaticais. Espero que não se importem muito. Podem chamar o J. Salvador de burro, de estúpido. Eu não me importo. Agradeço a companhia daqueles que realmente quiseram me ouvir e, por conseguinte, estarem comigo. E na próxima semana eu volto com esta edição da Conversa Semanal. Vou deixar rodando com vocês a música de uma cantora que gosto muito, que é Ellen Reddy. E com a Ellen Reddy, vou deixar rodando You're My Home. Enquanto isso, lhes digo bye bye. Gypsy in my soul, it always comes as a surprise when I feel my withered roots begin to grow. Well, I never had a place that I could call my very own, but that's all right, my love, 'cause you're my home. When you touch my weary head and you tell me everything will be all right, you say, use my body for your bed and my love will keep you warm throughout the night. Well, I'll never be a stranger and I'll never be alone. Wherever together, that's my home. Home can be the Pennsylvania Turnpike, Indiana early morning dew, high up in the hills of California. Home is just another word for you. If I travel all my life and I never get to stop and settle down, as long as I have you by my side, there's a roof above and four good walls around. You're my castle, you're my cabin, and my instant pleasure dome. I need you in my house, 'cause you're my home.